história tem um valor de fixar, tá? Essa história tem um valor de fixar, tá? Viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Em meu instrumento virtual, toco em canto. Não preciso de muitas notas pra cativar, fazer molhar os panos. Confesso a você, medo, sentido, fracasso. Embaço não é fácil, camufla imagem, mentiras. Vendem um mundo falso. Claro é saber que muitos nem tem, nem sabe, tentam passar uma imagem falsa, foge da verdade. Os quilados que não podem pagar, se tem, tem. Tem, vamos usar, só não vem com essa bagagem falsa. A vida não é novela. Pra potência existe independente de classe. Mas o verbo mente pra si, aparência vale mais que competência. Louco, o mundo nervoso, sucesso não tá no bolso. Nem tem que ser rico pra ser mais querido, é falso esse jogo. Dá gosto, quando eu vejo um sorriso feliz na pessoa mais simples. É burrice, se matar pra mostrar uma vida que nunca foi sua. Existe sim uma forma digna de se viver e ver. Se apega a momentos mais simples, viva, não deixe morrer. Eu viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Entre mãos, lágrimas e ódio. Pessoas em contradições que nunca vivem, lógico, se escondem por trás de fantasias ilusórias. Sem honra nem glória na vida, nunca se descolam, sempre à frente. Os que vivem da verdade simplesmente não dependem da vaidade pra ser reluzente mais. Infelizmente o mundo se afunda em guerras, tudo pelo poder, luxúria, ganância, inveja, absurdo. Tentei entender, mas não consigo porque tanta covardia. Herdeiros que se precipitam à herança, veja quanta agonia. Na mente de quem tem sede pelo poder, é pura maldade. Derramam sangue inocente, agem friamente em meus covardes. Como animal selvagem, seu instinto irracional. Bush matou milhões por se sentir um deus global. O desejo pelo dinheiro e a ânsia pelo imperialismo põe muita gente inocente num campo minado de extermínio. Eu viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Histórias tristes, todo dia se assiste. O homem que não resiste, a ganância, a inveja, a ambição do poder. Não é preciso pagar para ver. Corre o tempo, passa o tempo e vivemos só de lamento. A bomba de Hiroshima não está no esquecimento. Ninguém jamais entendeu a revolta contra os judeus. Sei que Deus está em todo lugar e te protege, mas a burrice do homem segue e prossegue, causando as guerras frias. Infelizmente a violência se supera hoje em dia. Filho que mata o pai em busca de uma herança, esquece que a família é sua única esperança. Do outro lado, quem está no poder só quer ver outro se fuder, tirando o direito de todos e vivendo de aparência. Mas a verdade está no livro da luz que reluz a realidade, que o homem destrói a terra, a natureza, o amor. Esquece de amar ao próximo como Jesus ensinou. Eu viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão. Viver bem melhor, sentindo o simples valor. Viver bem melhor, seguindo a livre mão.